Vamos abrir a nossa Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Irmãos, nesse domingo, eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que está dentro daquela campanha que começamos de 21 dias de jejum e de oração, que não se limita só aos 21 dias, mas que é um crescente na visão de conquista, de batalhas espirituais, de confrontos espirituais, de ação pela fé. Ação em fé, para que o Senhor opere aquilo que a gente tanto pede. Muita coisa que Deus quer dar, muita coisa que nós pedimos ao Senhor, é fruto de uma intervenção divina somado à nossa ação, a uma ação de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, o justo não vive, porque o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? O que é viver pela fé, irmão? Nós poderíamos dizer que a gente vive pelo alimento? Por causa do alimento? Pode dizer isso, Luiz Fernando? Pode dizer? Tem alguma nutricionista aqui? Cadê a Tati? Nós podemos dizer que a gente vive por causa dos alimentos? Podemos dizer isso? Hã? Se você tem dúvida, para encerrar logo, fica sem comer. Você vive ou morre? Morre. Então nós podemos dizer que vivemos pelos alimentos. Os alimentos são nutrientes que geram vida. Se você ficar sem eles, pronto, você vai adoecer e vai morrer. Agora, o que é viver pelos alimentos? Poderíamos usar o vento, o ar. Nós vivemos pelo ar? Nós vivemos por causa do ar que respiramos? Sim. Fica sem respirar que você perde a vida. Então nós vivemos pelos alimentos, nós vivemos pelo ar, nós vivemos por muitos outros nutrientes, mas o sangue e tantas outras coisas. Mas veja bem, o que é dizer eu vivo pelos alimentos? Você vai ao médico enfraquecido, seu exame de sangue dá que todas as vitaminas estão abaixo do crítico, e o médico falou assim: você tem comido? Ah, não tenho me alimentado bem, não. Mas você não sabe que você precisa de alimento? Sei. O justo vive pela fé. Ou melhor, o homem vive pelo alimento. Sem alimento não tem como viver. Assim como o crente, sem fé não tem como viver. Você vive pela fé? Ah, eu vivo pela fé, em nome de Jesus. Eu vivo pela fé. Mas por que você não está comendo? Se você não come, você não vive pelo alimento. Você pode até estar dizendo que vive pelo alimento, mas você não vive, porque você não está se alimentando. Eu posso até dizer que eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Ah, o crente vive pela fé. Pela fé, né? Como é que estão as coisas, irmão? Ah, vamos indo, né? Vamos indo. Pela fé, pela fé. O que é pela fé? Pela fé é o exercício de uma convicção tanto quanto o comer o alimento que eu sei que eu preciso, que sem ele eu fico doente. Eu posso dizer para todo mundo: tem que comer, tem que se alimentar corretamente. Mas se eu não me alimento corretamente, isso é só um discurso. E exercer a fé, viver pela fé, é viver acionando as convicções. Então eu enfrento uma luta, uma dificuldade, um problema, e aí eu busco o que a Bíblia diz acerca daquilo e eu avanço naquela direção confiadamente. Eu tenho convicção que isso que está escrito é a verdade. Por isso, Satanás, você não vai me amarrar, você não vai me prender. Por isso, seja enfermidade, seja luta, seja qualquer dificuldade, eu vou vencer, no nome do Senhor Jesus, pela fé. Isso é, pelo exercício das convicções. Mas a gente passa tantos anos na vida ouvindo mensagens, estudando textos, e nós, na verdade, na hora H, a gente vai para a oração. E a nossa oração muitas vezes é: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por quê? Senhor, facilita as coisas. Senhor, eu quero um milagre, que eu tenha vida sem precisar comer. Uai, meu filho, isso eu não vou fazer. Como assim eu tenho a vida? É, porque nós estamos querendo que o Senhor faça as coisas que a gente precisa, que a gente quer, sem exercitar o que é necessário. O médico pode dar lá uma pílulazinha, falou assim, nessa pílula aqui você tem todos os nutrientes. Tome ela uma vez no dia, você não precisa se alimentar mais. Talvez isso seja possível. Mas, irmão, nada vai substituir o que Deus estabeleceu. Nada. Não tem uma pílula que vai substituir os nutrientes que a banana nos dá. Eu e você precisamos comer banana. Então, se o médico falar assim, olha, está faltando potássio, come banana. Acabou. Tem outra coisa também, Luiz? Laranja, olha. Vitamina C também na laranja. Ó, você pode tomar um remedinho que vai melhorar aí o nível de ferro no seu sangue, mas come feijão, come brócoli e por aí vai, irmão. Quem é que vai comer? Sou eu. Quem é que vai exercitar a fé? Sou eu. E ao exercitar a fé, eu terei saúde, força, vigor. Eu terei aquilo que estou pedindo ao Senhor. Nós precisamos o tempo todo nos lembrar que o exercício da fé aciona as coisas espirituais. De igual forma, nós estudamos nos 21 dias de jejum de oração, ninguém pode saquear a casa do valente sem antes amarrá-lo. É um texto tão simples, tão claro, tão básico, mas às vezes a gente quer florear, ou às vezes a gente ignora. Eu é que tenho que comer feijão, então terei a saúde que estou pedindo a Deus. Eu é que tenho que exercer a fé, então terei aquilo que Deus prometeu para mim. Eu é que tenho que amarrar o valente que domina um assunto, uma área, então o Senhor vai operar seu reino ali. Jesus é a prova disso. Jesus, filho de Deus, que veio a essa terra e ele possui duas naturezas. Ele é 100% divino e ele é 100% humano. A igreja é 100% divina e 100% humana. O crente é 100% divino e 100% humano. Então, na parte humana, sou eu que exercito a fé. Na parte divina, é ele que traz o resultado do exercício da fé. E às vezes nós esmurecemos, porque não damos conta de alcançar os resultados, os frutos, a oração que temos, e nunca será porque a parte divina falhou. Você concorda com isso, irmão? Nunca será porque a parte divina falhou. Sempre será. Mas a gente ainda faz uma injustiça, a gente ainda diz assim, não, quem sabe não é a hora de Deus, quem sabe é como se a Nedir visse lá Emanuel chorando, chorando, ó, esse choro é de fome, é mesmo. Eu só dei a mamadeira para ela ontem, de manhã, ó, ela está com fome mesmo, olha, é mesmo. Ah, Emanuel, chora um pouquinho mais. Eu quero provar, ver se você fica firme mesmo. Eu vou segurar um pouquinho mais o seu alimento, sua provisão, para ver se... Isso é possível, irmão? Se isso não é possível conosco, que somos maus, mas sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, infinitamente mais com Deus, que é Deus. Deus não faz isso, não. Ora mais, mais 21 dias, ó, ora, ora, vai orando mais, vai orando. Está quase. E aí, o que você acha? A gente dá ou não dá? Não, irmão. Se não veio o que é para vir, é porque ainda falta fé. E fé não é apenas acreditar que Deus, quem sabe, vai fazer. Fé é avançar em cima das convicções que Deus decretou na sua palavra. Inclusive no descanso. Em um descanso que nos leva à adoração. Não vou me preocupar, não. Não vou me preocupar. Eu estou orando, vou continuar orando. Estou chorando, vou continuar chorando. Mas agora é como a convicção, como cantamos aqui com Davi. O Senhor vai me tocar. O Senhor é fiel. É uma questão de tempo, mas eu vou exercitar. E na hora de dar graça, eu vou dar graças. É como aquela mulher que perdeu o filho, chegou para o profeta, e o profeta disse, como está? Como é que estão as coisas? E ela disse, vai tudo bem. Eu estou exercitando. E é esse exercício, irmão, que traz grande parte das coisas que nós estamos orando. Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Pedro e João subiam ao templo. Quem era Pedro e quem era João? Quem era Pedro e quem era João? Os apóstolos, discípulos de Jesus. Você se lembra de uma característica forte de João? Você se lembra de uma característica forte de João? Amor, intimidade, está por aí, né? Nós poderíamos dizer assim, João era o discípulo que vivia encostado no ombro de Jesus. Todo... assim, jeitoso, amoroso, carinhoso. Provavelmente não era o cara da iniciativa, do rompante, do vamos acontecer. Provavelmente era o cara que ficava assim, ah, Jesus, deixa eu ficar aqui pertinho do Senhor aqui. E quem era Pedro? Pedro era o cara do rompante. Só que Pedro era o sujeito do rompante sem nenhum preparo. Vieram os soldados e o que é que Pedro fez? Tirou uma espada e cortou a orelha do soldado. Irmão, imagina, se vem aqui uns soldados aqui, o pessoal aqui, e o pastor nervoso arranca a orelha do sujeito, literalmente, imagina isso, arrancou, o pastor arrancou. Ele tirou uma faca afiadíssima e arrancou a orelha. Meu Deus, isso é um crime. Gente, esse homem é louco. Não, mas o soldado que ia fazer, não interessa o que o soldado ia fazer. O sujeito é louco, ele tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Esse era Pedro, irmão. Agora, tem uma análise mais interessante ainda. Por que Pedro tinha uma espada? Por que Pedro andava com uma espada? É, vigilante é ser bondoso com Pedro. Né? O pastor Sóstens anda com uma 38 aqui na bolsa. Ah, meu. Vigilante? O pastor. Peraí, vigilante? É, não, mas ele tem a licença, ele é tudo legalizado, a arma dele. O pastor anda com a arma 38. Mas para quê, gente? Vigilante. Você pode saber que existe uma intenção que não tem como vir de Deus. Pedro tinha uma intenção. Pedro achava, como muitos outros, que a qualquer momento o reino de Cristo ia se levantar, se insuflar e acabar com Roma e pôr para baixo aqueles sacerdotes macunados com Roma e ia assumir o governo de tudo. E ele pensava, na hora em que tiver, eu estou pronto. Muitos discípulos pensavam isso. O povo pensava isso. Então nós temos aqui dois homens bem desequilibrados. Um que só quer ficar encostadinho no ombro de Jesus. Eu não estou criticando isso nem menosprezando isso de forma alguma. Isso é maravilhoso, mas não era o suficiente. E o outro que tem o lado do... Mas ele era um cara sem noção. Grosso, bruto. Mas agora o texto diz assim, subiam ao templo. Para quê? Para a oração da hora nona. Algumas versões traz para adorar. Você consegue ver nessa frase a transformação desses dois discípulos? Você consegue ver a transformação no caráter desses dois homens. Você consegue ver Pedro, depois de tudo que viveu, até mesmo negando a Jesus, a frustração, a decepção, a vergonha, constrangimento, você consegue ver Pedro agora indo orar na hora nona? Hora nona é 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, estava lá Pedro e João. Você consegue ver João, aquele sujeito assim, mais quietinho, né, todo emotivo, todo assim, grudadinho em Jesus, agora tomando iniciativas, subindo o templo, as escadarias, indo orar. Versículo 2. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que desse uma esmola. Implorava que eles lhe dessem uma esmola. Versículo 4. Pedro, fitando-o. Volta ao versículo 3. Como é que começa o versículo 3? Vendo, quem é que estava vendo? O coxo estava vendo Pedro e João subindo a escada para orar. Se esse coxo estava lá todos os dias pedindo esmola, ele sabia ou não sabia de Pedro e João? Sabia. Então, o verbo vendo, aqui ele expressa uma continuidade. Eu sei quem são eles. Eu sei quem são eles. Olha os dois. Ó, hoje de novo, os dois. Todos os dias, a hora nona, os dois. O coxo estava vendo. Rotineiramente vendo. Era possível que ele visse e nem prestasse atenção. Se você perguntasse no final do dia, hoje, Pedro e João foram. Ah, Pedro e João, deixa eu lembrar, peraí, Pedro e João, eu acho que eu vi eles lá, sim. Eu tenho quase certeza, eles vão todo dia, deve ter ido sim, eu que não estou aqui muito prestando atenção. O coxo apenas viu Pedro e João. E a palavra aqui no grego é uma, específica, de ver. Mas o versículo 4 fala de outra forma. Pedro fitando-o. Bem, no português já tem diferença. Ver é uma coisa, fitar é outra. Você concorda, irmão? Agora, você já fitou alguém? Já fitou alguma coisa? Que você fica assim, olha. Vai ficar olhando. Mas, na verdade, sua mente está longe. Olhando assim. O que você está olhando? Não, nada. Voei aqui. Oh, meu Deus. A gente precisa saber que tipo de ver era esse que o coxo tinha, mas, principalmente, que tipo de fitar era esse que Pedro e João tinham. Pedro fitando juntamente com João, os dois fizeram a mesma coisa. Você consegue imaginar, irmão? Os dois estão subindo, conversando, e de repente João fita. João olha de um jeito específico para o coxo. Eles não iam lá todos os dias? Eles não fizeram isso outros dias. Porque apesar de subirem o templo todos os dias, apesar de verem o coxo ali todos os dias, neste dia, eles olharam de uma forma diferente para o coxo. Eles olharam para o coxo de um jeito que João olhou. E mesmo que João tivesse dado uma cutucada em Pedro, assim, olha, Pedro teria olhado e falou assim, olhar o quê? Olhar, mas o que foi? Eu vi, mas... Para os dois terem tido a mesma ação, tem que ter vindo de Deus uma palavra e um comando. Então Pedro, fitando-o juntamente com João. Não tem nenhuma palavra, nenhuma frase que é colocada por acaso. Não teve um estilista de texto que pegou o texto dos apóstolos, o texto de Lucas aqui, eu vou dar uma rebuscada literária. Não. Toda palavra, toda expressão tem algo a ser revelado. Pedro fitando juntamente com João. O que aconteceu de extraordinário naquele dia com Pedro de olhar para o coxo de uma forma completamente nova aconteceu simultaneamente com Pedro. Então veio de Deus algo. E João disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vimos lá na escola de discípulos que alguns fatores promoveram a expansão sobrenatural da igreja nos primeiros anos. O amor, a comunhão, o partir do pão. E um dos fatores é este: os milagres. Isso não acontecia. Isso aconteceu de Jesus para frente. As pessoas não eram curadas. As pessoas viviam nas suas misérias o resto da vida. Não havia chance delas prosperarem. Mas através de Jesus começou a acontecer algo que nunca havia acontecido naquele tempo e no meio daquela sociedade. As pessoas começaram a ser curadas. Hoje, eu e você ouvimos um relato de cura. É mesmo, ó, que bom, que bênção. E nós já estamos até numa outra dimensão. Falei assim: será que foi mesmo? É de verdade? Ou foi simulado? Mas naqueles dias, uma cura era algo extraordinário, sobrenatural, sem igual. E um dos sinais da manifestação de Deus no meio do povo, um dos sinais da autenticidade da vida dos discípulos, dos crentes em Jesus, como eram chamados o povo do caminho, era que aconteciam milagres. Agora, o que foi que gerou esse milagre? Ou estes milagres? Pedro, fitando-o juntamente com João. Pensa comigo que Pedro e João já haviam sido tremendamente transformados por Deus. Alguma coisa diferente aconteceu no coração, na mente, na vida de Pedro e de João. Pedro e João andavam com o poder? Sim ou não? Sim. Jesus era o poder em pessoa? Sim. A Bíblia diz que ele curava a todos. Por onde ele passava, ele curava a todos. Ele não curou todos, mas por onde ele passava, ele curava a todos. Ele andou sobre o mar, ele ressuscitou Lázaro. Aqueles discípulos tinham convicção de algo que nunca havia acontecido em toda a história do povo e do mundo: o poder, os milagres, a manifestação da glória de Deus. Pedro e João estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração e eles viram Elias, eles viram Moisés, eles viram a glória de Deus, eles ouviram a voz dizendo acerca de Jesus. Pedro e João não tinham dificuldades com o poder. Pedro e João andavam no poder. E mais ainda, eles obedeceram a Jesus, permaneceram em Jerusalém, e lá no dia de Pentecostes, o poder foi derramado e passou a viver dentro deles. Pedro e João não tinham dificuldade com o poder. Irmãos, eu e você vivemos uma realidade muito semelhante a esta. As pessoas estão pedindo esmolas, as pessoas estão mancando, cegas, doentes. As pessoas estão suplicando por algum milagre. E só tem uma pessoa que pode fazer isso. É Jesus. E Jesus nessa terra é a igreja. Essas pessoas estão pedindo, é a nós. Pode ser que um dia, entre todos os dias da rotina da nossa vida, pode ser que um dia alguém se vire para nós, nos ligue e fale assim: eu estou passando uma grande luta, me ajuda, ora por mim, faz um milagre, tem misericórdia de mim. Mas provavelmente as pessoas que estão à nossa volta, como esse coxo, vão rotineiramente pedir esmolas o dia todo, o tempo todo, mas não receberão e nem se expressarão assim a Pedro e João. As pessoas não se expressarão assim a nós. Mais do que isso, hoje, as pessoas estão olhando para nós e dizendo assim: religião. Nós podemos manifestar o poder que for, as pessoas vão olhar para nós e dizer assim: religião. Agora, teve alguma coisa diferente naquele dia, e não partiu do coxo, e não partiu do poder. Pedro e João, igualmente, olharam para aquele coxo, fitando os olhos. Nós já vimos que o jeito que eles olharam foi uma intervenção sobrenatural. Mas o jeito que eles olharam gerou uma cura. Lá em Mateus 14, verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Então imagina que Jesus embarcou no mar da Galileia. E mesmo que houvessem alguns barcos ali, a multidão era grande demais. Jesus zarpou e foi atravessando o mar da Galileia. E quem já foi lá sabe disso. Se você quiser, você circula o mar da Galileia andando a pé. Eu não me lembro quantos quilômetros, acho que são 14 ou 28 quilômetros, não me lembro, certo? É muito, muito, muito chão. Mas quem quiser vai conseguir. Então imagina que Jesus atravessou de barco, mas a multidão foi andando ao redor do lago até o lugar onde Jesus ia desembarcar. A multidão vendo, foi andando. Vieram da cidade, seguiram por terra, enquanto o barquinho atravessava o mar, o povo seguia por terra até chegar lá do outro lado do mar da Galileia, que, se alguém não sabe, não é um mar, é um lago, só que de tão grande e da importância que tem, é chamado de mar. O versículo 14 diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Qual palavra tem aí a seguir? Hã? Compadeceu-se. Encheu-se de íntima compaixão. Alguém tem outra expressão? Pena. Pena é uma expressão bem brasileirinha, já numa tradução bem moderna e bem superficial, mais rala. Você quer saber o que é essa palavra no original grego? Compadeceu-se. É uma palavra grega que eu tenho dificuldade de mencionar. Esplagnizomai. Mas o que é esplagnizomai? Essa palavra grega não quer dizer pena. Ela é muito mais profunda do que compaixão. É uma palavra que diz assim: suas entranhas se revolveram. Suas entranhas se revolveram. Você já chorou com muita, muita dor por algo? As entranhas se revolvem ou não? Você engasga. Essa palavra, que está aqui no português como pena ou compaixão, ela é muito mais do que pena e compaixão. O texto está dizendo que Jesus olhou para as multidões, viu Jesus as multidões e teve uma profunda dor, que nós podemos chamar de compaixão. Desembarcando, viu Jesus a multidão. Esse viu de Jesus é igual o viu dos seus discípulos, Pedro e João, diante do coxo. Pedro e João fitou os olhos em Jesus. Fitou os olhos no coxo. E eles tiveram esplagnizomai. Eles tiveram... Todas as vezes que Jesus produziu um milagre, que alimentou a multidão, que curou os enfermos, aqui o texto diz, compadeceu-se da multidão, esplagnizomai da multidão, revolveu-se suas entranhas de dor pela multidão e curou os enfermos. Eu estou ministrando a nós aqui, irmãos, nessa manhã, na continuidade dessa visão de batalha, de conquista. Uma palavra que o Senhor está nos acrescentando. Meu filho, não é só poder. Pedro e João tinham poder, conheciam o poder. Jesus tinha todo o poder lhe foi dado. Mas não é só poder, precisa ter compaixão. Compaixão. Eu disse no início que a igreja é 100% divina e 100% humana. Nós poderíamos dizer, jejuar, orar, proclamar, sair ungindo, declarando, orar em cima ali do mapa, crer nisso, repreender, é a nossa parte humana. Mas nós não somos só humanos. A igreja é uma natureza humana e uma natureza divina. Na natureza divina, nós precisamos ter isso que é divino, compaixão. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu estava no acampamento da 8ª Igreja Presbiteriana. Eu e a Dani já estávamos casados. Se eu não estou enganado, nós nem tínhamos filhos ainda. E naquele acampamento, tinha um momento de louvor, um momento de oração, e eu não posso dizer que eu era assim uma pessoa de oração, de grande fervor. Dada a imaturidade de 20 anos atrás, eu temia o Senhor, eu buscava o Senhor, era fiel ao Senhor, mas não era assim um cara de jejum, de oração. E de repente, naquele lugar, sem nenhuma operação assim que a gente podia chamar de o céu desceu, o Espírito Santo estava livre, nada, nada. Eu fui tomado de um choro. Saía de dentro de mim um choro. Choro. E era por um amigo meu, Delney. E aquele choro saía como correntes de água. E eu chorava, Deus, tenha misericórdia do Delney. Tenha misericórdia do Delney, Deus. Eu não sabia porque que eu estava orando pelo Delney. E eu orei ali muito tempo chorando. E era esplagnizomai. Era as entranhas se revolvendo. Quando eu voltei daquele acampamento, durante a semana, eu ouvi o testemunho do Delney, de que ele estava naquela noite, tinha saído com os colegas, e tinha bebido, e estava em meio a um dardo, uma cilada do diabo muito violenta, e que ele não sabe por que ele ouviu uma voz, sai daqui, não é seu lugar. E ele testemunhou, Deus me salvou. Eu falei assim, e Deus me fez orar por você. Um milagre que aconteceu, não é porque o Sóstenes disse assim, vou interceder. Mas porque Deus gerou algo que gerou naquela manhã, ou melhor, naquela tarde, no coração de Pedro e João, que fitou os olhos do coxo e disse, levanta. Tanto quanto o Senhor está nos desafiando a jejuar, orar e profetizar, o Senhor está nos desafiando a buscar compaixão. Senhor, eu quero ter compaixão de alguém que está indo para o inferno. Não precisa ser de todo mundo, não. De uma só pessoa. Senhor, eu quero ouvir um relato, eu quero conhecer uma pessoa, eu quero olhar para uma condição, para uma situação, para um assunto da cidade, da igreja, de um membro, com compaixão. Eu estou, nesta ministração, aprendendo que isso existe. Eu estou, nessa ministração, recebendo que, independente de quem eu sou, minhas limitações, meus defeitos, o teu Espírito Santo habita dentro de mim. E eu estou aprendendo nesta ministração que o teu Espírito Santo pode se revolver, se mexer, se balançar, se agitar nas minhas entranhas, de tal forma que eu vou orar, chorar, me compadecer de alguém. Essa palavra é usada quando o apóstolo diz sobre Jesus, que é o sumo sacerdote. Por que ele é o sumo sacerdote? Acima de todos, porque ele pode compadecer-se de todas as nossas questões. Porque ele sofreu todas as coisas. Então, irmão, fica claro para mim e para você nessa ministração que não é uma capacidade que eu e você desenvolvemos. Não é uma capacidade que eu vou exigir de mim mesmo ou de você. Não existe nenhuma expectativa de que nós, como igreja, vamos crescer e vamos nos amadurecer, e então nós vamos nos tornar pessoas que sempre têm compaixão. Não é por aí, não. É uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas tem algo que o Senhor faz. Ele começa a nos tornar mais sensíveis. Mais sensíveis. Mais sensíveis. Um médico, quando se forma, ele ainda é sensível. Alguns ainda têm dificuldade de rasgar uma pessoa. Mas, no decorrer do tempo, ele tem que se tornar menos sensível. Ele tem que ser não apenas forte. Ele não pode se importar em abrir uma pessoa, em rasgar, em costurar, em emendar, em ver sangue, em ver as entranhas para fora, em ver as tripas saindo. Ele tem que ser forte. E aquilo não toca mais as emoções dele. Faz parte do seu trabalho. Com a vida, nós vamos nos tornando assim. Nós vamos nos tornando mais insensíveis. É mesmo? Ó, oh, puxa vida, que coisa, hein? Que, oh, mas é hoje, é o tempo, assim. E quanto casamento está desfazendo, você viu? É. Ah, oh, que pena, que dó. É mesmo, nas drogas? Ô, oh, vou orar, hein? Vou orar. É, mas tá fácil não, viu? Tá fácil não, viu? O tempo não está bom não, né? Negócio. Nós vamos ficando insensíveis. E nós podemos pedir ao Senhor, Senhor, derrama sobre mim uma porção de compaixão. Eu não quero ler a tua palavra, estudar as tuas coisas e estar insensível. Eu não quero operar as coisas do culto, eu não quero vir à igreja, eu não quero trabalhar, eu não quero ver as pessoas aflitas ao meu redor e estar insensível. Eu quero estar absurdamente sensível. E o teu Espírito Santo faz isso dentro de mim. Eu ter compaixão pelas pessoas. Hoje à noite, eu vou continuar ministrando sobre isso. Se você não puder vir à noite, você vai poder pegar pela internet depois. Mas existe um empenho, meu e seu. Existe uma decisão e atitudes minhas e suas, de quem verdadeiramente quer se compadecer. Pedro e João subiam ao templo para adorar na hora nona. A oração da hora nona. uma disciplina, um hábito, um valor. Senhor, eu quero entrar na tua presença, eu quero te adorar, eu quero buscar a tua presença, eu quero buscar o teu Espírito Santo, eu quero me derramar como cantamos aqui, porque isso me torna mais sensível. E eu quero fitar as pessoas, eu quero fitar as coisas, eu quero olhar para a multidão, eu quero ver tudo, Senhor, como o Senhor via, com compaixão. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Convido você a pedir a Ele: Espírito Santo, me dê experiências assim. Eu já sei que isso não virá porque eu pedi. Isso virá porque eu pedi e busquei. Eu quero subir para te adorar. Na oração da hora nona, da hora sexta, a oração da vigília da madrugada. Eu quero te adorar mais, eu quero orar mais. Independente das minhas lutas, das minhas dificuldades, eu quero ter mais comunhão com o Senhor. E eu quero que o Espírito Santo mova meu coração na compaixão pelas pessoas. Talvez com alguns eu vou dar um prato de comida. Mas que seja movido de compaixão. Porque eu não quero apenas alimentá-lo com a comida do dia. Eu quero alimentá-lo de amor. Eu quero milagres do Senhor na minha vida. Eu estou olhando para a minha vida, para os meus problemas, para os meus desafios, com todos os outros sentimentos, menos o de compaixão. O que é isso? Compaixão por ele? De jeito nenhum. Compaixão por ela? De jeito nenhum. Senhor, eu quero aprender a olhar todas as circunstâncias com compaixão. Quero meu coração derramado, sensível, em um propósito específico. Na minha natureza humana, eu vou sair para orar, para jejuar, para proclamar, para guerrear. E na minha natureza divina, eu quero isso que Jesus tinha, compaixão, que os discípulos aprenderam a ter, porque eles foram transformados. Compaixão. Não é capacidade minha, Senhor. Não é apenas uma disciplina minha. A minha parte é subir ao templo. Mas é intervenção do Senhor enquanto eu te busco, de gerar em mim um revolver das entranhas por alguém, por uma questão, por um assunto. Você quer dizer isso a Ele publicamente? Fique de pé e declare a Ele: Senhor, eu quero. Eu quero experiências assim com o Senhor. De ver uma situação, de ver alguém como os discípulos viram o coxo, e fitar os olhos de um jeito diferente, sobrenatural. Possível esses dias ainda, Senhor, de chorar compulsivamente por alguém, por algo, e fazer alguma coisa que eu poderia fazer eticamente, politicamente correto, religiosamente correto, de fazer por compaixão. Verdadeira dor nas entranhas, pela necessidade, pela circunstância. Eu tenho a tendência de que naquilo que eu sei, naquilo que eu já aprendi, eu ser mais insensível. Naquilo que eu já venci, eu olhar com mais automatismo. Mas eu peço ao Senhor que, com cada um de nós, começar da minha vida, o Senhor em tudo nos dê compaixão. Compaixão.